uma saudade de você. Aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado. Olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Ah, e late coração cachorro, late coração. Ah, e late coração cachorro, late coração. Ah, e late coração cachorro, solta aquele vão. A maior e melhor distribuidora de água e gás, Comercial Xavier, aquele abraço. Vem com Letícia Brasil. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz.